Luke 20:34-35:2. Sua classificação, visto como a ordem é a primeira das leis do céu, é de esperar que os anjos estejam classificados segundo o seu posto e atividade. Tal classificação é implícita e impede. 13:22, onde lemos, os anjos, as autoridades, e as potências, vide qual? 1:16, Efésios 1:20-21, a, anjo do Senhor. A maneira pela qual o anjo do Senhor é descrito, distingue-o de qualquer outro anjo. É lhe atribuído o poder de perdoar ou reter pecados, conforme diz o Antigo Testamento. O nome de Deus está nele. Êxodo 23:2-20:23. Em Êxodo 32:34 se diz, meu anjo irá diante de ti. Em Êxodo 33:14 há esta variação, minha presença, literalmente, meu rosto, irá contigo para te fazer descansar. As duas expressões são combinadas em Isaías 63:9, em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face o salvou. Duas coisas importantes são ditas acerca desse anjo. Primeiro, que o nome de Jeová, isto é, seu caráter revelado, está nele. Segundo, que ele é o rosto de Jeová, ou melhor, o rosto de Jeová pode se ver nele. Por isso tem o poder de salvar, Isaías 63:9, de recusar o perdão, Êxodo 23:21. Veja, se também a identificação que Jacó fez do anjo com o próprio Deus, Gen 32:30-48:16, não se pode evitar a conclusão de que este anjo misterioso não é outro senão o Filho de Deus, o Messias, o libertador de Israel, e o que seria o Salvador do mundo. Portanto, o anjo do Senhor é realmente um ser incriado. B. Arcanjo. Miguel é mencionado como o arcanjo, o anjo principal. Jude 9, Apoc 12:7, vide 1 Tessalonicenses 4:16. Ele aparece como o anjo protetor da nação israelita. Dan 12:1. A maneira pela qual Gabriel é mencionado também indica que ele é de uma classe muito elevada. Ele está diante da presença de Deus. Luke 1:19. E a eles são confiadas as mensagens de mais elevada importância com relação ao reino de Deus. Dan 8:16-9:21. C. Anjos eleitos são provavelmente aqueles que permaneceram fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. 1 Tim 5:21. Mate 25:41. D. Anjos das nações. Dan 10:13-20 parece ensinar que cada nação tem seu anjo protetor, o qual se interessa pelo bem-estar dela. Era tempo de os judeus regressarem do cativeiro. Dan 9:1-2. E Daniel se dedicou a orar e a jejuar pela sua volta. Depois de 3 semanas, um anjo apareceu-lhe e deu como razão da demora o fato de que o príncipe, o anjo da Pérsia, havia se oposto ao retorno dos judeus. A razão talvez fosse por não desejar perder a influência deles na Pérsia. O anjo lhe disse que a sua petição para o regresso dos judeus não tinha apoio a não ser o de Miguel, o príncipe da nação hebraica. Dan 10:21. O príncipe dos gregos também não estava inclinado a favorecer a volta dos judeus. Dan 10:20. A palavra do Novo Testamento principados pode referir-se a esses príncipes angélicos das nações, e o termo é usado tanto para os anjos bons como para os maus. Efésios 3:10, Gal 2:15, Efésios 6:12, e os querubins parecem ser de uma classe elevada de anjos relacionados com os propósitos retributivos, Gen 13:24, e redentores, Êxodo 25:22, de Deus, para com o homem. Eles são descritos como tendo rostos de leão, de homem, de boi e de águia. E isto sugere que representam uma perfeição de criaturas, força de leão, inteligência de homem, rapidez de guia, e serviço semelhante ao que o boi presta. Essa composição de formas e sua aproximação de Deus asseguram que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Rom 8:21, VB, F. Os serafins são mencionados em Isaías, capítulo 6. Pouco sabemos acerca deles. Certo escritor crê que eles constituem a ordem mais elevada de anjos e que a característica que os distingue é um ardente amor a Deus. A palavra serafins significa literalmente ardentes. 3. Seu caráter. A. Obedientes. Eles cumprem os seus encargos sem questionar ou vacilar. Por isso oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mate 6:10, vide Sal 103:20, Jude 6:1-13:22, B. Reverentes. Sua atividade mais elevada é a adoração a Deus. Ney 9:6, Fio 2:9-11, Eb. 1:6, C. Sábios, como um anjo. Para discernir o bem do mal, era uma expressão proverbial em Israel. 2 São 14:17, a inteligência dos anjos excede a dos homens nesta vida, porém é necessariamente finita. Os anjos não podem diretamente discernir os nossos pensamentos. 1 Reis 8:39, e os seus conhecimentos dos mistérios da graça são limitados. 1 Pedro 1:12, como diz certo escritor, imagina-se que a capacidade intelectual de um anjo tem uma compreensão mais vasta do que a nossa, que uma só imagem na mente angelical contém mais detalhes do que uma vida toda de estudos poderia proporcionar aqui. D. Mansos. Não abrigam ressentimentos pessoais, nem injuriam os seus opositores. 2 Pedro 2:11, Jude 9, e, poderosos, são magníficos em poder. Salmo 103:20, F. Santos, sendo separados por Deus e para Deus, são santos anjos. Apoc 14:10, 4, sua obra. A, agentes de Deus, são mencionados como os executores dos pronunciamentos de Deus. Gen 13:24, 1 22:2:22:27, Mate 13:39, 41 49 16:27, 24:31, Mar 13:27, Gen 19:1, 2 São 24:16, 2 Reis 19:35, Atos 12:23, B. Mensageiros de Deus. Anjo significa literalmente mensageiro, por meio dos anjos Deus envia. 1. Anunciações, Luke 1:2:11-20, Mate 1:20, 21. 2. Advertências, Mate 2:13, Heb 2:2, 3. Instrução, Mate 28:2-6, Atos 10:3, Dan 4:2:13-17, 4. Encorajamento, Atos 27:23, Gen 28:12, 5. Revelação, Atos 7:53, Gal 13:19, Heb 2:2, Dan 9:2:21-27, Apoc 1:1, C. Servos de Deus, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Heb 1:14, os anjos são enviados para sustentar, Mate 4:11, Luke 22:43, 1 Reis 19:5, para preservar, Gen 16:7, 24:7, Êxodo 23:20, Apoc 7:1, para resgatar, 1 20:16, Salmo 34:7, 91:11, Isa 63:9, Dan 6:22, Gen 48:16, Mate 26:53, para interceder, Zaque 1:12, Apoc 8:3-4, para servir aos justos depois da morte, Luke 16:22. Lendo os versículos acima citados à luz das palavras de Nosso Senhor em Mate 18:10, alguns formaram a doutrina de anjos protetores, a qual ensina que cada crente tem um anjo especial designado para guardá-lo e protegê-lo durante a vida. Eles afirmam que as palavras em Atos 12:15 implicam que os cristãos primitivos entenderam dessa maneira as palavras do Senhor. Não podemos ser dogmáticos sobre o assunto. Entretanto, as promessas de ajuda por parte dos anjos são suficientemente numerosas e claras para proverem uma fonte de ânimo para todos os cristãos. 2. Satanás. Alguns afirmam que não existe tal ser, o diabo, mas depois de observar-se o mal que existe no mundo, é lógico que se pergunte, quem continua a fazer a obra de Satanás durante a sua ausência, se é que ele não existe? As escrituras nos revelam, 1. Sua origem. Leia Isa 14:2:12-15, Ezequiel 28:12-19, a concepção popular de um diabo com chifres, pés de cabra, e de aparência horrível teve sua origem na mitologia pagã e não na Bíblia. De acordo com as escrituras, Satanás era originalmente Lúcifer, literalmente, o que leva à luz, o mais glorioso dos anjos. Mas ele, orgulhosamente, aspirou a ser como o Altíssimo e caiu na condenação do diabo. 1 Tim 3:6. Notemos os antecedentes históricos nos capítulos 14 de Isaías e 28 de Ezequiel. Muitos têm perguntado, por que os reis da Babilônia e de Tiro são mencionados primeiramente, antes de relatar-se a queda de Satanás? A resposta é, O profeta descreveu a queda de Satanás tendo em vista um propósito prático. Alguns dos reis de Babilônia e Tiro reivindicaram a adoração como seres divinos, o que é uma blasfêmia. Vide Dan 3:1-12, Apoque 13:15, Ezequiel 28:2, Atos 12:2-20-23. E faziam de seus súditos o jogo de sua ambição cruel. Para poder admoestar os tais, os inspirados profetas de Deus afastaram o véu do obscuro passado e descreveram a queda do anjo rebelde, que disse: eu serei igual a Deus. Esta é a lição prática. Se Deus castigou o blasfemo orgulho desse anjo de tão alta categoria, como deixar de julgar a qualquer rei que se atreve a usurpar o seu lugar? Notemos como Satanás procurou contagiar nossos primeiros pais com o seu orgulho. Vide Gen 3:5. Isa 14:14. Notemos como frustrado orgulho e ambição ainda o consomem, a ponto de desejar ser adorado. Mate 4:9. Como Deus deste mundo 2 Cor 4:4. Uma ambição que temporariamente será satisfeita quando ele encarnar o anticristo. Apo 13:4. Como castigo por sua maldade, Satanás foi lançado fora do céu, juntamente com um grupo de anjos que ele havia alistado em sua rebelião. Mate 25:41, Apoque 12:7, Efés 2:2, Mate 12:24. Ele procurou ganhar Eva como sua aliada, porém, Deus frustrou o plano e disse: porém inimizade entre ti e a mulher. Gen 13:15, 2. Seu caráter. As qualificações do caráter de Satanás são indicadas pelos seguintes títulos e nomes pelos quais é conhecido. A. Satanás literalmente significa adversário e descreve seus intentos maliciosos e persistentes de obstruir os propósitos de Deus. Essa oposição manifestou-se especialmente nas suas tentativas de impedir o plano de Deus ao procurar destruir a linhagem escolhida, da qual viria o Messias. Atividade predita em Gen 13:15. E desde o princípio ele tem persistido nesta luta. Caim, o primeiro filho de Eva, era do maligno e matou a seu irmão. João 13:12. Deus deu a Eva outro filho, 7, que veio a ser a semente escolhida da qual procederia o libertador do mundo. Mas o veneno da serpente ainda estava surtindo efeito na raça humana, e, no transcurso do tempo, a linhagem de Sete cedeu às más influências e se deteriorou. O resultado foi a impiedade universal da qual resultou o dilúvio. O plano de Deus, não obstante, não foi frustrado porque havia pelo menos uma pessoa justa, Noé, cuja família se tornou origem de uma nova raça. Dessa maneira fracassou o propósito de Satanás de destruir a raça humana e impedir o plano de Deus. De Sem, filho de Noé, descendeu Abraão, o progenitor de um povo escolhido, por meio do qual Deus salvaria o mundo. Naturalmente, os esforços do inimigo se dirigiam contra esta família em particular. Certo escritor traça a astuta oposição de Satanás nos seguintes incidentes: a oposição de Ismael a Isaac, a intenção de Esaú de matar Jacó, e a opressão de Faraó aos israelitas. Satanás é descrito como procurando destruir a igreja, de duas maneiras: interiormente, pela introdução de falsos ensinos, 1 Tim 4:1, vide Mate 13:38, 39, e exteriormente pela perseguição, Apoque 2:10. Foi o que se verificou com Israel, a igreja de Deus do Antigo Testamento. A adoração do bezerro de ouro no princípio de sua vida nacional é um caso típico que constantemente ocorreu através de toda a sua história. E no livro de Ester temos o exemplo de um esforço feito para destruir o povo escolhido. Mas o povo escolhido de Deus tem sobrevivido tanto à corrupção da idolatria, quanto à fúria do perseguidor. Isso por causa da graça divina que sempre tem preservado um restante fiel. Quando se cumpriu o tempo, o Redentor veio ao mundo, e o malvado Herodes planejou matá-lo. Porém, mais uma vez Deus prevaleceu e o plano de Satanás fracassou.